pensando bem, você não me merece. Destruiu a nossa história contra alguém. Mas pode ficar com essa otária. Já estava desconfiada que você me traía com minha amiga. E agora vou ligar pra ela, dar uma notícia que ela não espera. Você tá livre pra voar sozinho. Pode esquecer que eu existo, Daisy, alô. Oi, amiga. Eu não tô bem contigo. Como assim? Só liguei pra te avisar. Sei que andou se divertindo. Divertindo? Com meu marido. Eu nunca peguei seu marido. Cala a boca, pois estão aqui as fotos que a Vivi enviou pra mim. Você de lingerie. Eu nunca imaginei, nem acreditei. Mas hoje eu me liguei que você é falsa. A culpa é sua. Aguenta ele agora. Portal do Arrocha. Pensando bem, você não me merece. Destruiu a nossa história com outro alguém. Pois pode ficar com essa otária. Já estava desconfiada que você me traía com minha amiga. E agora vou ligar pra ela. Dá uma notícia que ela não espera. Você tá livre pra voar sozinho. Pode esquecer que eu existo, Daisy, alô. Oi, amiga. Eu não tô bem contigo. Como assim? Só liguei pra te avisar. Sei que andou se divertindo. Divertindo? Com meu marido. Eu nunca peguei meu marido. Cala a boca, pois estão aqui as fotos que a Bibi enviou pra mim. De lingerie, eu nunca imaginei, nem acreditei. Mas hoje eu me liguei que você é falsa. A culpa é sua. Aguenta aí.